É pena, farinha barateou. É pena, farinha barateou. No mês que não dá dinheiro, esmorece o lavrador. No mês que não dá dinheiro, esmorece o lavrador. Vai. É pena, é pena, é pena.